Comece o dia com alegria, bom chimarrão e boa companhia. A Itapuí desperta a querência com música, alegria e informação. Bom dia, querência. Um programa da moda antiga, mas sempre novo. Com Odemar Ramos e com Cláudio Franken, dando atenção especial a quem merece. O ouvinte da Itapuí, das 6 às 7h25 da manhã, diga com a Itapuí. Bom dia, querência. 1170, Rádio Itapuí, faz parte da vida da gente. E que as nossas conexões também sirvam de modelo a toda a terra. Afinal, tradição em fibra ótica tem nome. No mês mais gaúcho do ano, conecte-se com a INB Telecom. Ligue para 0800-654-3210. 0800-654-3210. E seja um gaúcho conectado com a internet mais raiz do estado. INB, conectando você, aproximando a tradição. INB. Como esta noite findará, e o sol então rebrilhará, e só pensando em você, onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá. Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Onde está? programação da Rádio Itapuí tem sempre uma atração na medida do seu bom gosto. Das 6 da manhã às 10 da noite, em AM ou no site, fica na tua. 1170 Rádio Itapuí faz parte da vida da gente.